Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos hoje e sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, de poder compartilhar algumas ideias, de poder refletir com vocês sobre o valor das pequenas atitudes. Quando nós pensamos na vida humana, na nossa condição terrena, e nós analisamos as nossas condições aqui, o que nós fazemos, nós vamos perceber que existe para a maioria das pessoas vivendo aqui nesse planeta uma condição de vida que nós podemos chamar de uma vida simples. É uma vida que tem uma rotina, tem deveres, tem obrigações, tem trabalho, tem conta para pagar, tem trabalho doméstico a fazer. É uma vida que vai se sucedendo dia após dia com uma rotina de deveres, de obrigações, que muitas vezes nós pensamos, para que uma vida dessa? Por que uma vida como essa? Qual a razão de ser, de existir dessa forma? Porque quando ouvimos falar de pessoas que tiveram grandes realizações na vida, pessoas que fizeram grandes conquistas, trouxeram grandes contribuições para a humanidade, nós temos a ilusão de pensar que essa vida sim vale a pena. Essa vida sim é uma vida com emoção, com realizações, com conquistas. E aí nós ficamos pensando, qual a razão de uma vida simples? Porque quando nós vamos analisar a nossa existência, nós vamos considerar, é uma vida simples. E quando a gente analisa a vida da maioria das pessoas encarnadas hoje no planeta, também estão assim. E às vezes, no decorrer da nossa luta, dos nossos esforços, disso que a gente está fazendo aqui no mundo, a gente fica até desestimulado. A gente fica pensando, cadê a minha realização pessoal? Então foi pensando nisso, foi pensando nessa nossa condição, que nos veio a ideia de refletir sobre isso. Qual o valor das nossas ações cotidianas para a nossa evolução como espíritos? Porque nós já temos essa conclusão, então, que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende de situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. Então nós temos a vida como sendo, na maior parte do tempo, coisa bem simples. Agora, se nós lembrarmos que a existência humana ela não é obra do acaso, que há uma razão de ser para a nossa existência, que nós somos seres que temos uma razão de estar aqui, porque somos parte da criação divina, e sabemos que Deus não cria nada inútil, nada que tenha irrelevância. Toda a criação divina é importante, tudo. Nós temos uma visão muito centrada em nós mesmos. Nós achamos que nós somos a parte importante da vida e às vezes menosprezamos seres que compartilham conosco o mundo. Mas eles também têm uma razão de ser para a sua vida. Às vezes nós menosprezamos as outras pessoas, mas elas também têm uma razão de existir. Elas também estão aqui porque estão atendendo esse propósito divino que nós ainda estamos começando a entender. Não sabemos completamente. Não conseguimos ainda entender por que Deus fez tudo como fez. Sabemos que é manifestação do seu amor, sabemos que tudo está fundamentado em uma finalidade, uma razão de ser, mas nós não sabemos realmente o porquê disso, a não ser por algumas informações que os espíritos superiores nos trouxeram. De que, por exemplo, nós seremos no futuro seres que seremos puros, seremos espíritos puros. Temos uma vaga ideia do que é um espírito puro por aquilo que nós conhecemos de Jesus. Mas nós sabemos aquilo que ele vivenciou quando esteve encarnado, vivendo como nós vivemos hoje. Mas não temos a ideia como vive hoje ele nessa morada onde ele habita, nessa condição de espírito puro. Nós não temos nem referência hoje para entender bem como vivem esses espíritos. Nós sabemos bem como vivem os espíritos que habitam aqui em torno do nosso planeta, porque são espíritos que têm a mesma condição que nós temos. Agora, como esses espíritos muito evoluídos vivem, nós não conseguimos ter uma ideia clara ainda. Sabemos que eles devem viver muito mais para os sentimentos, para os pensamentos. Sabemos que eles devem ter já se distanciado muito das formas convencionais que nós temos aqui. Mas como é exatamente essa vida, nós não sabemos ainda. Sabe por quê? Porque nos falta referências para isso. Não adiantaria nada um espírito vir e se comunicar e trazer detalhes de uma vida que nós não temos muita ideia de como ela é. Nós conseguimos compreender um pouco da vida espiritual próxima aqui à nossa realidade porque os espíritos lá vivem muito parecidamente como nós. Porque a mente deles reflete naquele mundo que eles vivem, nessa dimensão que eles vivem em torno do planeta, refletem a experiência aqui que eles tiveram. Por isso que não é estranho pensar que os espíritos vivam em colônias espirituais, habitam casas, porque lá a mente projeta e cria aquilo que nós estamos acostumados aqui. E podemos até dizer que nós criamos aqui no mundo o reflexo daquilo que nós vivemos lá também, porque todos nós somos procedentes desse mundo espiritual antes de reencarnar aqui. Antes desse nascimento que nos caracteriza hoje, a nossa idade, que define a nossa pessoa perante a sociedade, que é o começo da nossa história, nós já vivíamos nesse mundo. E de lá nós trouxemos muitas das experiências que nós reproduzimos aqui. Mas nós conseguimos então compreender esse mundo próximo da Terra porque é aquele que está mais afinado com o nosso modo de pensar. Agora, as grandes conquistas do Espírito, nós não sabemos exatamente ainda como são. Estamos aprendendo. Por isso que nós precisamos nos espiritualizar. Porque quanto mais a gente desenvolver a nossa capacidade de pensar, de refletir na vida, quanto mais nós pensarmos, quanto mais desenvolvermos o pensamento, mais aptos nós estaremos para assimilar conhecimentos espirituais novos. E até para entender melhor a realidade espiritual. Mas enquanto isso, nós vamos tendo aqui a nossa vida simples, cotidiana, e por essa dedução já que fizemos no início, não é inútil então pensarmos que a nossa vida tem uma razão de ser, porque ela tem sim. Essa intuição que a gente carrega dentro de nós, de que a nossa vida tem um significado, tem uma razão, que a gente procura isso o tempo todo, já é uma indicação de que ela tem sim uma razão de ser. Não teria Deus feito a vida como ela é, não teria permitido o Criador, na sua sabedoria, que a vida fosse como ela é agora, se não tivesse uma razão de ser. Então, aquilo que nós somos, o que somos e o que fazemos nesse tempo de vida que nós temos, deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Então, nesta noite, nós vamos ver o quanto o que nós estamos fazendo hoje, nessa vida simples, nessa vida aparentemente sem importância, nessa vida que não tem realizações assim grandiosas, não tem grandes conquistas, não tem grandes ideias, nós vamos ver o quanto nós estamos evoluindo, o quanto nós podemos também evoluir. Porque nem sempre passar pela experiência significa que nós estamos assimilando as lições que elas podem nos trazer. Porque tem gente que vive por viver, tem gente que vive como vivem os animais. Comem, bebem, dormem e dificilmente assimilam experiências, porque estão sempre recapitulando essas experiências. Estão sempre cometendo os mesmos erros, por exemplo. Então, quando nós aprendemos, quando nós descobrirmos como aproveitar as experiências que nós estamos tendo agora, nós poderemos estar no controle da nossa evolução. Porque aí, aprendida uma lição, nós não precisamos passar por ela mais. Quando aprendemos o que uma experiência de vida tem a nos trazer, nós já não precisamos mais dela. E isso vale, sobretudo, para as experiências dolorosas, para o sofrimento. Quando nós passamos por uma experiência difícil e nós assimilamos o que ela tem a nos ensinar, nós nos libertamos dela. É por isso que os espíritos vieram, desde o século XIX até os nossos dias, de forma sistemática, nos alertar para a importância que nós devemos dar à nossa conduta, ao nosso modo de pensar, aquilo que nós fazemos na vida. Porque eles vieram nos alertar isso, de que podemos aproveitar melhor a experiência terrena. O Espiritismo, ele é sobre tudo isso. É um chamado para nós, para aprendermos a aproveitar bem a experiência terrena. Para a gente poder assimilar tudo que essa experiência puder nos oferecer. Porque assim nós estaremos evoluindo mais rapidamente. Nós estaremos aproveitando as experiências de forma melhor. E nós estaremos conquistando cada vez mais uma condição diferente de vida. E nós vamos passar a sentir e perceber a vida de forma diferente. E isso é evolução espiritual. É isso é o que nos torna seres diferentes. Então o que nós estamos fazendo hoje no dia a dia é fundamental para a nossa evolução. Não teria Deus permitido que tivéssemos a vida que temos se ela não fosse valiosa para nós. Então nós temos que iniciar agradecendo a Deus a oportunidade bendita de estarmos aqui. E todos os dias abençoar a vida. Nós podemos pensar que quando estamos aqui na Terra, nós temos o nosso tempo marcado, definido, determinado. Ali nós temos na imagem projetada um instrumento da antiguidade chamado de ampulheta. Ampulheta é um instrumento de vidro que tem grãos de areia que passam de um compartimento para o outro. Eles vão caindo. Nós podemos pegar então essa imagem, essa ideia, e imaginar que nós temos um relógio figurado, fictício, que marca o tempo que nós estamos aqui. E podemos pensar que cada grão que cai nesse relógio, nessa ampulheta do tempo da nossa vida, significa um tempo que nós estamos vivendo aqui, um período curto que resume uma experiência. Que resume algo que nós vivenciamos no dia a dia. Uma hora vai chegar o fim dessa areia do tempo e nós teremos que partir. Nós teremos que deixar tudo, a família, os bens, as conquistas materiais. Nós só vamos levar para o lado de lá aquilo que nós pudermos armazenar na mente e no coração. Nós iremos despojados para o mundo espiritual de qualquer coisa convencional da Terra. Nós levaremos marcas. Nós levaremos em nós aquilo que nós vivenciamos aqui. É isso que nós levamos para o mundo espiritual. E o nosso tempo, podemos pensar que ele está passando. Para alguns já passaram muito desse tempo, para outros está só no começo. Mas o mais interessante que tem dessa experiência do Espírito é que quando ele resolve aproveitar o tempo, e ele resolve realmente fazer o melhor nesse tempo que lhe resta, ele pode ter grandes resultados. É isso que torna grandiosa a vida. É isso que torna grandioso a possibilidade da evolução espiritual. Porque nós podemos ter errado por muito tempo, podemos ter negligenciado a vida por muito tempo, mas a partir do momento que a gente toma consciência e a gente se torna uma nova pessoa, nós temos a possibilidade de conquistar muito a partir daquele momento. Por isso que os Espíritos nos ensinam tanto que vale a pena todos os nossos esforços, que vale a pena a gente renovar a nossa vida, não importa o que já fizemos. Não importa o que já fomos, mas se hoje temos uma nova resolução, uma nova determinação de vida, isso é o que importa, porque é o nosso ponto de uma nova jornada, de uma nova caminhada, é o início de uma nova vida. Essa era a mensagem inicial do cristianismo quando Jesus trouxe. Jesus lidou com pessoas difíceis, com pessoas com muitos problemas. Mas ele trazia uma mensagem tão poderosa que despertava nas pessoas o desejo de renovação. E elas se sentiam realmente novas. Por que é isso? Porque quando a nossa consciência desperta, nós podemos dizer que nós nascemos de novo perante a vida. Então não importa se já passou muito tempo da nossa existência terrena. Não importa que nós vamos retornar para o mundo espiritual daqui a pouco tempo. O que importa é que este momento da nossa vida pode ser novo, pode significar um marco na nossa evolução espiritual. Para nós que acreditamos e que sabemos que existe vida espiritual, não há essa preocupação de pensar, mas só agora eu despertei? Não. Porque eu posso continuar no mundo espiritual desperto com essa consciência nova que eu adquiri. Então todos os dias é tempo de recomeçar. Todos os dias é tempo de a gente readquirir aquele ânimo, aquela coragem, aquela confiança na vida, de saber que nós podemos realizar o melhor naquele momento da nossa existência. Então, nós vamos considerar que, embora o nosso tempo tenha passado ou ele esteja passando, nós podemos realizar muito. E nós estamos realizando através de inúmeras situações, de inúmeros momentos. E cada um desses momentos estão caracterizando o que nós seremos no futuro. Hoje nós estamos nos fazendo o que seremos amanhã. Hoje nós estamos nos tornando o que seremos amanhã. Porque cada uma dessas situações de vida que nós experimentamos e que marca a nossa passagem de vida, ela vai nos moldando. Nós temos que lembrar sempre que nós não somos seres prontos e acabados. Nós somos seres em evolução. Então nós temos que nos permitir sempre aprender, temos que nos permitir sempre a oportunidade de nos renovar. E a nossa vida, ela vem sendo então caracterizada, marcada, determinada por tudo aquilo que nós fazemos. Nós podemos pensar que cada um dos grãos de areia do nosso tempo da vida é uma dessas situações que nós estamos vivendo e que vai nos determinando o nosso futuro. E nós temos então que lembrar que os grãos de areia em nosso tempo de vida são todos os nossos pensamentos diários. Quanto que nós pensamos por dia? Nós produzimos milhares de pensamentos continuamente. Temos que considerar também que esses grãos são as palavras. Quantas palavras nós pronunciamos ou registramos, escrevemos diariamente? São milhares de palavras. E quantas ações nós praticamos? Todas essas situações, elas estão nos marcando a nossa passagem de vida. Então, refletir sobre ela vai ser fundamental para a gente chegar nessa consciência de que nós podemos aproveitar melhor a nossa existência. Vamos então, iniciando pelo pensamento, nos baseando nesse espírito André Luiz, espírito ao qual nós somos grandes devedores, porque ele nos trouxe tantas informações do mundo espiritual, nos trouxe relatos fidedignos, relatos verdadeiros sobre a realidade do homem após a morte. Em seu livro Mecanismos da Mediunidade, ou melhor dizendo, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele nos traz informação valiosíssima sobre o poder dos nossos pensamentos. Nós podemos considerar que nós temos um poder extraordinário em nós, que é a nossa capacidade de pensar. Nós temos uma ideia de que pensamento é algo que fica só aqui, circunscrito na nossa mente, fica fechado no nosso cérebro. Mas nós aprendemos com esse espírito e muitos outros mais que os nossos pensamentos são forças poderosas que se irradiam além de nós mesmos. E eles cercam, envolvem tudo o que existe. Vamos ver o que André Luiz falou então sobre o pensamento. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Isso quer dizer que tudo que nós pensamos está indo em direção a alguém, está envolvendo alguém. E o nosso pensamento, ele sempre vai buscar o pensamento afim. Então, se eu penso em termos de amor, de fraternidade, de caridade, de compaixão, se eu penso em arte, em cultura, em música, o meu pensamento me liga naturalmente a mentes que pensam assim. E eu recebo dessas pessoas um estímulo. Esse pensamento retorna à minha mente e eu capto e eu recebo isso como estímulo. O mesmo vale para os pensamentos de ordem inferior. Quando eu tenho raiva de alguém e fico pensando, desejando mal de alguém, a minha mente se une a mentes que também têm raiva de pessoas ou de situações. Os meus pensamentos voltados, por exemplo, a um desejo de vingança, se une a mentes que também têm desejo de vingança. É por isso que nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, de perdoar alguém. porque alguém vem e nos fere, vem e nos magoa. E aí a gente deseja o mal para essa pessoa. Nós emitimos pensamento quando desejamos também. Esse pensamento de desejar o mal a alguém se liga ao pensamento de outra pessoa que também deseja o mal a alguém. Isso cria um circuito de troca, de estímulo. E nós ficamos pensando e desejando o mal de alguém, porque somos estimulados por esses pensamentos. Só que o nosso pensamento também está estimulando alguém a ter mágoa, ressentimento, desejo de vingança a alguém. Além das nossas próprias motivações interiores para termos ressentimento e mágoa, nós temos o estímulo exterior que chega até nós. Por isso que aquelas pessoas que muitas vezes ficam pensando ciclicamente naquilo que aconteceu a elas, fica pensando o tempo todo naquilo que fizeram contra ela, ela tem dificuldade de se libertar daquela situação, daquela mágoa. Porque ela nunca esquece. Por isso que os espíritos muitas vezes nos recomendaram: esquece o mal que te fizeram. Não é que a gente vai apagar da nossa história o mal que alguém fez. Porque existem coisas que não tem como tirar da memória. Vai nos acompanhar por toda a vida. Mas quando eles recomendam esquece, é no sentido de que temporariamente a gente interrompa essas lembranças, para que a gente não fique alimentando através dessas lembranças esse estímulo mental que vai alcançar outras pessoas e que vai retornar a nós amplificado. Por isso que não nos convém falarmos muito sobre o mal. Por isso que os espíritos sempre recomendaram inúmeras comunicações a gente não ficar falando do mal, não ficar falando das coisas ruins, das coisas difíceis. Por quê? Além de a gente estimular a pessoa que está nos ouvindo, nós estamos em pensamento também captando o pensamento de pessoas que estão sintonizadas com aquela situação. Então nós não conseguimos romper esse estímulo que nós criamos nas pessoas. Então, se nós quisermos melhorar a nossa vida, melhoremos o tipo de pensamento que a gente produz diariamente. Porque pensamento é uma força que nos liga. É uma força que nos liga e cria estímulos em nós. E nós criamos sobre as outras pessoas. Se nós quisermos mudar a nossa vida, nós temos que criar outros pensamentos em nós. Por isso que é tão importante a gente estudar, a gente ler, a gente conhecer novas ideias, ideias positivas, ideias que nos elevem, ideias que mudem as nossas formas de ver e compreender a vida. Por isso que é tão importante a gente estudar na casa espírita, porque a gente em contato com outros ali que estão com a gente estudando, a gente recebe um estímulo mental também deles e dos espíritos benfeitores que nos acompanham nesses estudos. Por isso que é tão importante a gente estar congregados agora aqui, reunidos. Porque aqui as nossas mentes estão trabalhando numa frequência, numa sintonia de harmonização, de pacificação. Então, mesmo que a gente fale de problemas, de lutas e dificuldades, como está sendo conduzido para o bem essa abordagem, nós conseguimos, então, não nos ligar àquelas ondas mentais destrutivas que estão hoje envolvendo toda a humanidade, como sempre estiveram. Nós conseguimos romper isso. Por isso que a gente sai bem, sai pacificado da casa espírita quando a gente estava em sintonia com o trabalho. A gente vem, toma o passe, a gente está aqui presente, todo mundo sendo assistido, todo mundo sendo amparado, ouvindo ideias diferentes, ideias que nos ajudam a romper com aquele ciclo mental difícil que a gente veio ao longo do dia, e a gente sai renovado, sai bem. Isso acontece porque o nosso pensamento entrou em harmonia e entrou em sintonia com essa onda mental maravilhosa que a espiritualidade cria aqui. Por isso que a gente não deve faltar uma semana à reunião que a gente está comprometido a vir a ela. A gente deve vir toda semana. Porque aqui é a grande oportunidade que a gente tem de romper com esses estímulos mentais que nós recebemos do mundo que nós vivemos. Mas não pode parar nisso. Nós temos que dar um passo adiante, que é começar a vigilância nos pensamentos. Sempre que a gente perceber que o nosso pensamento caminha para aquilo que é considerado inferior, imperfeito, a gente ter à mão, por exemplo, um livro de mensagens e ler uma mensagem. e sintonizar com aquele pensamento, daquela mensagem. Por isso que é importante no lar a gente fazer o evangelho no lar. Por isso que é importante a gente ouvir boas músicas. Por isso que é importante a gente assistir bons filmes, boas produções na TV ou no cinema. Porque a nossa mente, ela precisa de estímulos. Ela precisa de estímulos do bem para se sintonizar com o bem. Se nós alimentamos a nossa mente apenas com estímulos de situações inferiores, nós estamos mentalmente ligados a estímulos inferiores. Então, se nós quisermos dar um novo significado à nossa vida, mudemos os nossos pensamentos. E o André Luiz conclui essa ideia dizendo assim: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Quer saber para onde você vai quando você desencarnar? É você refletir nos pensamentos que você cultiva diariamente. É mágoa, raiva, é desespero, é descrença no ser humano, é falta de fé, é ressentimento, é desejo de vingança. Tenha certeza, ao desencarnar, nós somos ligados a espíritos que pensam assim. A não ser que a gente tenha méritos, porque fizemos o bem, porque nos esforçamos, e aí seremos, por caridade, recolhidos por espíritos generosos, que irão nos ajudar, apesar de nem sempre merecermos, mas aquelas pessoas que cultivam muitos sentimentos perturbadores dentro da sua mente, dentro do seu coração, elas se ligam automaticamente a esses espíritos que pensam assim. Então, analisando o que nós pensamos diariamente, já dá para saber o nosso destino do lado de lá. Mas isso não deve ser como medo para nós. Isso não deve servir como uma coisa que vai nos colocar: ah, então eu tenho que mudar meu pensamento porque eu vou evitar o sofrimento no futuro. Não. A gente tem que mudar o pensamento porque é muito bom agora isso. Porque para a nossa vida vai melhorar muito agora se nós mudarmos o pensamento. Porque nós vamos ter um ganho espiritual muito grande. Nós vamos encontrar paz interior, renovação. Por isso que mudar a nossa forma de pensar é tão fundamental. Porque às vezes a gente lamenta a sorte que a gente teve na vida, a gente lamenta não ter tido boas oportunidades, mas nós até tivemos sorte, até temos a possibilidade de ter boas oportunidades, mas como o nosso pensamento está sempre sintonizado com pensamentos inferiores, nós não percebemos a boa sorte que nós recebemos na vida. Nós não percebemos as boas oportunidades. Tem pessoas que têm tanta insatisfação com a vida e vivem sempre lamentando ou se lamentando da vida, e ela não percebe grandes oportunidades que a vida trouxe a ela. É aquela pessoa que entra num emprego, começa a exercê-lo, logo desanima e acha que ali não é o melhor dela. E ali ela começa a falhar na sua atividade. Aí ela desiste, pede as contas, vai para outro lugar. Vai empolgada, entusiasmada, mas ela logo se desanima dali e larga mais um emprego. E ela vai trocando, vai mudando, porque ela não está experimentando situações negativas na vida. É que, na verdade, a forma de ver negativa que ela tem da vida, o pensamento negativo que ela cultiva, é que a torna incapaz de aproveitar as oportunidades. A mesma coisa, pessoas que vão trocando de família, constitui uma família hoje, aí vive as primeiras decepções, as primeiras dificuldades, parte para uma outra realização. E aí se une a outras pessoas e descobre que tem os mesmos problemas nessa outra família. E ela desiste dessa família e vai, se une a uma outra pessoa. E ela nunca encontra o lar, ela nunca encontra a companhia que ela queria. Mas é porque ela esteve sempre insatisfeita, sempre descontente e sempre esteve lamentando, por exemplo. Ou agiu de uma forma inadequada com aquelas pessoas que ela convivia. Veja, ela não experimenta atualmente na sua vida grandes realizações ou boas realizações porque não é capaz de vencer as dificuldades, porque não se acredita capaz, porque acha que está tudo errado na sua vida, porque acha que não foi favorecida, que não foi beneficiada, que não teve sorte, que Deus não olhou por ela, que não ganhou na loteria, e sempre situa o problema nas outras pessoas. Agora, basta um ajuste no pensamento, basta uma mudança na forma de ver, de encarar a vida. Pode aproveitar melhor as experiências? Pode. Pode começar a ser feliz desde já? Pode. Porque tudo depende essencialmente da forma como nós encaramos, como nós lidamos. Existem pessoas que têm a capacidade de tornar as piores situações grandes oportunidades. Peguemos a história, por exemplo, de inúmeros imigrantes que vieram para o nosso país. Não dominavam a língua, não dominavam a cultura, era tudo diferente. Eles podiam ter vindo para cá em épocas passadas e ter lamentado a sua sorte. Mas muitos o que fizeram? Viram que era uma grande oportunidade de vida. E conseguiram, através do trabalho, do esforço, da dedicação, se estabelecer. E hoje eles formam, com inúmeras outras pessoas, a base da nossa sociedade, da nossa cultura. São pessoas que eles, muitos foram os nossos antepassados, os nossos ancestrais, familiares, que conseguiram vencer as dificuldades e estabelecer numa nova terra. Mas foram pessoas que só conseguiram o que conseguiram porque acreditaram que era possível, porque tinham o pensamento positivo. Porque se eles fossem derrotistas, se eles não acreditassem que era uma boa oportunidade, eles não teriam conseguido vencer as dificuldades. Essa é a condição do ser humano. Se ele não acreditar que é possível vencer algo, ele não vence essa dificuldade. Se ele não acreditar que o melhor está reservado para ele, ele vai superar as dificuldades, ele não vence as dificuldades. Porque o pensamento pessimista, o pensamento de desacreditar, de não confiar na vida, de achar que está tudo sempre errado, bloqueia o nosso poder de realização. Nos impede de ligar, por exemplo, aos nossos espíritos, que são os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos tutelares, os espíritos protetores. Imagine o nosso espírito protetor tentando nos dizer: olha, caminhe nessa direção que você vai ter as realizações necessárias. Mas você começa a pensar: mas eu não tenho força para caminhar. O que ele vai poder fazer para nos ajudar? Muito pouco. Porque nós mesmos estamos bloqueando em nós as realizações. Porque nós mesmos estamos negando em nós a nossa capacidade de superação. O espírito pode se materializar na sua frente e dizer: siga este caminho. Se você não acreditar, você não vai seguir e não vai realizar nada. Isso tudo depende da forma como nós pensamos. E o que nós pensamos é sobretudo aquilo que nós idealizamos, e o que nós idealizamos depende fundamentalmente dos estímulos que nós recebemos. E o estímulo, como nós já vimos, é o pensamento que nós nos ligamos uns aos outros. Então nós temos que alimentar a nossa mente, o nosso coração, de muita esperança, de muita fé, para que estejamos ligados a essas mentes e possamos receber esse estímulo em nossa vida. E mudando a nossa forma de pensar, nós mudamos a vida. Podemos também, agora, falando da palavra, observando como ela é importante na nossa evolução, na nossa experiência terrena, nos apropriar do conhecimento que o Espírito Hamed nos trouxe sobre o poder das nossas palavras em nossas vidas. Esse tema, o poder das palavras em nossa vida, é um tema de uma única palestra. Se Deus assim permitir, poderemos no futuro falar sobre isso. Mas as palavras, vamos fazer hoje uma breve exposição sobre elas, tem um poder muito grande de determinar o nosso futuro. Não são palavras mágicas, não. Não é dizer uma fórmula e tudo se modifica. Mas a palavra tem um poder de conduzir a nossa vida. E ela também está determinando o nosso tempo de permanência aqui no mundo, está determinando o nosso futuro. Vamos ver o que Hamed disse sobre a palavra, então. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. A maior parte das coisas que a gente sabe não é porque a gente viveu aquelas experiências, que a gente experimentou aquilo. A maior parte do que nós sabemos é porque ouvimos alguém dizer e porque concordamos e aceitamos aquilo que a pessoa nos disse. Então, o que as pessoas nos falam nos faz criar uma realidade em torno de nós. Vocês, de tanto ouvirem tantas coisas difíceis que estão falando hoje sobre o mundo, todo mundo está dizendo, o mundo está muito difícil, o mundo está sem esperança, o mundo está à beira do caos. Se alguém souber, com dados aí da ciência e da história, quando o mundo foi pacífico, tranquilo, me fale. Porque pelo que eu estudei até hoje, nunca houve paz no mundo. A humanidade nunca esteve 100% segura nesse mundo do ponto de vista humano. Porque não existiam armas nucleares no passado, mas existiam epidemias que devastavam populações inteiras. Não existia terrorismo no passado, mas existia a barbárie, que era aqueles povos que invadiam outras localidades e arrasavam tudo. Então o terror naquela época, na Idade Média, na Idade Antiga, em todas essas épocas existiu. Ameaças para o nosso mundo físico, como vir um cometa, um meteoro, sempre existiram. Foi até o contrário. Nosso planeta, no início da sua formação, ele era muito mais alvejado por meteoros, cometas que caíam aqui, asteroides, do que qualquer outra coisa. Hoje cai bem menos do que caiu no passado. Então a humanidade, ela sempre esteve sujeita a alterações, a modificações muito grandes. Nós nunca estivemos, do ponto de vista terreno, 100% seguros nesse planeta. Não houve período de ouro da história humana. Porque sempre existiu luta, dificuldade, impedimentos. Mas hoje, de tanto que nos falam que o mundo é mais difícil, a gente acredita que é mesmo. De tanto que falam que o mundo está inseguro, que o mundo está à beira do caos, a gente acredita. Então nós vamos criando uma realidade por aquilo que as pessoas vão nos falando. E nós esquecemos que, por exemplo, nada acontecerá com esse planeta que não esteja nos desígnios divinos. Nada. Não há ameaça capaz de mudar a vontade de Deus. Não há. Não há ação humana. Houve uma época aí, há poucos anos atrás, poucas décadas, que aparentemente o mundo estava sob uma grande ameaça, né, de uma ideologia tenebrosa conquistar todo mundo, que era o nazismo. Ela foi detida. Quando as coisas podem estar aparentemente fora do controle, há o término delas bem próximo. Mas, de tanto que nos falam que tudo é caótico, que tudo é difícil, nós acreditamos. Porque nós temos essa tendência. Como a gente não consegue ver tudo e conhecer tudo, nós dependemos do que o outro fala. Então, nós precisamos refletir muito e filtrar muito o que as pessoas estão nos falando diariamente. Porque a maior parte das coisas são opiniões, são ideias, que nós não sabemos se são realmente verdades ou não. Não sabemos realmente se elas são ou não. Mas nós passamos a nos comportar por ela. De tanto dizer que o ser humano é mau, nós acreditamos que o ser humano é mau. E passamos a desejar a ele sempre o quê? Punição e sofrimento quando ele manifesta esse mal. Mas isso é porque é uma ideia que nos é colocada diariamente. De que não tem jeito, de que não é possível mudar, de que as coisas estão muito difíceis. Então nós temos que ter uma cautela extrema com o que estão hoje nos trazendo de informação. Porque nós vamos criando uma realidade sobre a nossa vida, sobre o mundo, e passamos a nos conduzir por essa realidade. E nós estamos determinando o futuro das pessoas a partir daquilo que nós falamos. utilizando agora um exemplo bem prático, e isso é um alerta para os pais, nós temos que ter um cuidado extremo com o que nós falamos para os nossos filhos. Porque o pai e a mãe, ou as pessoas que exercem esse papel na vida das crianças e dos jovens, estão determinando o futuro deles por aquilo que se fala diariamente. Pais que são excessivamente críticos, pais que só condenam as ações dos filhos, que só recriminam, pais que só ficam censurando o que os filhos falam, pais que só esbravejam dentro do lar, vai criar filhos que se tornarão distantes deles, filhos que se sentirão enfraquecidos perante a vida, sem coragem, sem determinação. Estão moldando mentes que se tornarão pessoas fracas no futuro. Porque aquilo que os pais afirmam sobre os seus filhos perante os filhos tem muitas vezes o poder de se realizar. Porque as pessoas que nós mais consideramos em nossa vida, que são os nossos pais, ou as pessoas que exerceram esse papel, se elas dizem que elas não acreditam em nós, nós também não temos por que nos acreditar em nós mesmos. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito extremo. Aquilo que nós falamos para os nossos filhos tem o poder de determinar a vida deles. Quantos pais simples, pessoas sem instrução formal, mas com grande sabedoria de vida, souberam conduzir bem os seus filhos através de palavras de estímulo, de confiança, acreditando neles. E são pais que puderam observar os seus filhos pessoas bem realizadas. Então, nós estamos determinando o futuro das pessoas através do que nós falamos. E nós podemos pegar como exemplo um relacionamento entre um casal. Quantas uniões são desfeitas porque não há palavras de carinho, não há palavras de estímulo, não há palavras de confiança, não há palavras de apoio, porque só há reclamações. É uma tendência que nós temos de fazer dentro do lar. A gente reclamar de tudo o tempo todo, sem entender as limitações do outro, e mais importante ainda, sem aceitar as limitações do outro. Então muitos não experimentam no lar harmonia e paz porque não usam as palavras necessárias. Palavras de carinho, de afeto, de amizade, de companheirismo, de incentivo. As palavras, elas moldam as nossas relações. Elas nos representam perante as pessoas. Então, nós queremos ter relacionamentos melhores, melhoremos as nossas conversações com as pessoas. Melhoremos aquilo que nós falamos para as pessoas. Muitas vezes a gente não percebe que nós estamos sendo duros, agressivos com as pessoas que nós mais amamos e estamos afastando elas de nossas vidas. Então, as palavras têm poder sobre a nossa vida? Têm. As palavras podem moldar a nossa existência, a nossa realidade? Podem. Elas podem nos fazer as pessoas pensarem que nós somos pessoas do bem, que vale a pena estar do nosso lado, ou podem fazer as pessoas pensarem que nós somos pessoas a serem evitadas. Porque se nós só reclamarmos, só falarmos do mal, falarmos só de problemas, nós só termos palavras agressivas para dizer, quem gosta de estar com uma pessoa assim? Então, a palavra tem poder em nossa vida. E temos que considerar agora as ações que diariamente nós praticamos e que estão determinando também o nosso futuro. E que nós nem percebemos que muitas vezes, por falta de continuidade dessas ações, nós não temos resultados melhores. E quem vai nos falar sobre as ações é o Espírito Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente. Ela diz assim: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Isso aqui é então o poder do pensamento que nós falamos. Quando a gente pensa no bem, deseja o bem, nós criamos essas energias saudáveis para a realização. Mas só pensar não adianta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Muitas coisas boas nós não alcançamos ainda, porque nós não descobrimos a melhor forma de agir E quando descobrimos, por falta de constância, nós não conseguimos realizar, por falta de esforço. Vamos pegar o exemplo do lar. Tem pessoas que, depois de um ano de casadas, elas lamentam assim: poxa, eu não tenho mais vontade de continuar. Eu quero me separar do fulano, da fulana, porque está difícil. Mas porque tentou pouco ainda. Não conseguiu ainda agir com mais firmeza, com mais constância. Muitas vezes, perdoou, algumas vezes. Não perdoou as milhares de vezes que são necessárias até a sintonia entre os dois se tornar maior, bem intensa. Às vezes fez o melhor, mas por pouco tempo. Precisa fazer por mais tempo para ver resultados. É como filho. Não adianta pensar que você vai educar ele por 5, 6 anos e depois ele vai crescer maravilhoso e se tornar um adulto maravilhoso. Não. Você precisa educar os seus filhos por muitos anos. Vai ter que repetir para ele as mesmas coisas milhares e milhares de vezes, até que ele finalmente entenda. E muitos pais estão fracassando na sua missão porque abandonam os seus filhos dentro do lar. Pensam assim: ah, eu já cansei de falar com fulano, ele não me entende, ele não vai me ouvir. Ah, eu desisti, eu abri mão do fulano. Uma vez na escola um pai disse assim: ah, eu já desisti dele. Porque nós chamamos o pai para falar sobre os problemas que o filho estava ali apresentando, e o pai fala assim: eu desisti do meu filho, já não quero fazer mais nada por ele. Foi algo que me chocou ouvir um pai falando isso, que desistiu do filho. A gente não desiste de filho nunca. Tem coisas que a gente tem como obrigação, como tarefa, para a vida toda. A gente não pode desistir das pessoas. A gente não pode dizer: perdi um filho, nunca. Nosso filho pode ter todo o problema do mundo, mas nós vamos continuar prontos para agir por ele quando for necessário. Porque as únicas pessoas que não podem abrir mão dos seus filhos são os pais. E hoje muitos estão fazendo isso. Ah, mas eu dou tudo para o meu filho, Antenor. Eu dou o celular que custa R$2.000 para ele. Fiz um crediário de 24 meses para comprar o celular que o menino queria. E eu deixo ele sair, fazer o que ele quiser. Esse pai desistiu do filho. Porque não é dando o que eles querem, tudo o que eles querem, que nós estamos fazendo o melhor. Não é deixando eles fazerem o que eles querem que nós estamos fazendo o melhor. Nós desistimos muitas vezes de educar. E educar é conversar, é explicar, é falar, é interditar, é dizer não quando é necessário. E é dizer, sempre que for necessário: eu te amo, por isso que eu estou fazendo isso. Então muitos não têm realizações por isso. Porque largam, abandonam as suas realizações. Quantas pessoas poderiam ter vidas promissoras, vidas de realização, mas desistem? Tem pessoas, às vezes, conseguem bons empregos, por exemplo, e se acomodam na situação. Não estudam, não aprendem coisas novas, não se capacitam, não evoluem. E aí, de repente, um belo dia vem e tiram aquela situação confortável que o indivíduo está. Porque ele deixou de crescer profissionalmente. Porque se acomodou, então ele perde aquela oportunidade. Então nós temos que pensar isso. Estamos fazendo hoje o melhor nesses vários papéis que nós temos que desempenhar na vida? Estamos hoje realmente agindo continuamente para melhorar a nossa vida? Ou nós nos acomodamos? Porque realmente é muito gostoso, né? Seria muito bom se a gente pudesse estar numa condição em que nós não tivéssemos preocupação nenhuma. Mas a realidade humana é a do trabalho. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos dizer: ah, estou com a vida tranquila. Não existe para o espírito em evolução vida tranquila. Nós temos que estar sempre em movimento. E se hoje a nossa vida é favorável no sentido material, familiar, estamos com tudo em ordem, tudo bem, é sinal que está faltando alguma coisa para a gente fazer. Vamos nos dedicar ao mundo. Vamos ajudar as outras pessoas a melhorarem a sua vida. Porque quando a vida nos favorece, a mensagem que ela está nos dizendo é essa: faça algo pelas outras pessoas então. Se você está bem materialmente, a sua família está tranquila, você já chegou naquele estágio em que a maioria das pessoas querem se encostar para não fazer mais nada, e você está garantido, está tudo bem, é sinal que você tem algo a fazer. E que está além dos limites da sua vida. Você tem que fazer algo pelo mundo. É isso que é o esforço constante da evolução, que nos leva a muitas realizações. Então, para que a gente lembre que tudo na nossa vida depende sempre da gente estar fazendo o melhor a cada momento. Cada experiência pequena que nós temos na vida, ela é extremamente importante. Ela é extremamente valiosa. Cada conversa que nós tivemos com uma pessoa tem um valor muito grande. Cada ação nossa tem um valor muito grande. Dizer para um filho: filho, eu te amo, a hora que ele acorda de manhã, é algo valioso na vida dessa criança. Chegar e oferecer, através da gentileza, algo a um desconhecido é importante. Fazer o bem de alguma forma é algo importante. É algo valioso na nossa evolução espiritual. É isso que vai melhorando a nossa vida e a vida das outras pessoas. Nós já falamos de alguns desses exemplos. E agora nós temos que lembrar, então, para respaldar essa ideia de que tudo que é pequeno tem grande valor, lembrar a parábola do óbulo da viúva. Uma certa ocasião, Jesus estava no templo observando as pessoas darem grandes quantias, grandes doações no templo, porque era a prática deles na época fazer isso. E Jesus viu que uma viúva muito pobre ia oferecer só 2 moedinhas como contribuição. Ele chamou alguns discípulos que estavam próximos ali e falou: olha, ela é a que está doando mais do que todos eles, porque ela está doando aquilo que ela pode, aquilo que ela está tirando do sustento dela. É aquilo que é importante agora, é aquilo que parece que é o menor, mas é o mais grandioso, porque está sendo feito de coração, com sacrifício. Então Jesus, ele mostrou que as pequenas situações são valiosas para o espírito. Não importa se o que a gente traz para a casa espírita para doar para uma cesta que vai atender uma família necessitada, é só 1 quilo de feijão, é 1 quilo de arroz, é 1 pacote de farinha, não importa. O importante é que a gente traga aquela doação. Ou, se eu estou ajudando com o mínimo do que eu posso fazer, é o meu máximo, também é muito valioso. O que importa realmente não são as grandes conquistas. Elas são sempre muito boas para o espírito e virão para todos nós em algum momento. Mas é no dia a dia, é nas situações corriqueiras, é na nossa rotina, são as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. É isso que realmente importa na evolução. É isso que realmente está nos tornando o que nós seremos no futuro. Todos nós temos uma vida grandiosa para ser vivida. Uma vida espetacular, mas que se expressa dessa forma que nós chamamos humilde e simples. E para que a gente possa compreender mais profundamente essa ideia, nós vamos buscar um pensamento de uma pessoa muito importante na história da humanidade, que foi um grande exemplo de caridade. Foi Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher, essa religiosa, um dia ela saiu do convento e ela viu quanta dor, quanto sofrimento existia nas ruas de Calcutá. E ela ficou angustiada, porque ela percebeu que a vida dela não estava fazendo mais sentido. Ela vivendo bem, protegida, dentro dos muros de um convento, e descobriu que existia tanto sofrimento e tanta dor. Então ela iniciou um grande movimento, uma grande obra de caridade, em que ela passou a auxiliar as pessoas. E ela, mesmo depois de ter se tornado exemplo e chefe de uma grande organização de assistência, ela nunca se privou do trabalho próprio, dela ajudar diretamente os necessitados. E ela tem um pensamento, que ficou registrado num documentário sobre a vida dela, que nos mostra por que que as coisas aparentemente mais insignificantes têm tanto valor. Nós vamos ver o vídeo que tem a entrevista e eu vou ler a legenda para vocês, para a gente poder entender que pensamento então é esse. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Percebe por quê? Que qualquer ato, qualquer palavra, qualquer gesto pode se tornar grandioso? Se a nossa vida é uma busca de Deus, se a nossa vida é uma busca de sentido da nossa existência, e a gente faz isso com essa reverência ao Criador, se a gente faz isso nos entregando realmente a Deus, qualquer coisa que nós fizermos se tornará infinita. Se tornará grandiosa, porque nós estaremos cumprindo o nosso papel perante a vida, porque nós estaremos dentro da razão divina da nossa existência, estaremos agindo de acordo com ela. Qualquer coisa que nós fizermos, pensando que estamos fazendo para a obra divina, torna-se grandioso, porque Deus é infinito. É isso, sobretudo, que nós precisamos nos conscientizar. A nossa vida, ela tem um sentido. E ele não é pequeno. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus. A nossa vida, ela é muito valiosa, ela é muito importante. A vida dos nossos irmãos é muito valiosa e muito importante. Porque tudo é parte da criação divina. Então, tudo que nós convivermos, tudo que nós conhecermos, merece a nossa reverência, o nosso respeito e a nossa colaboração. Cada pessoa que nós encontramos, nós temos que pensar que nós estamos encontrando um irmão, um filho de Deus. Não importa o erro que ele cometeu, não importa o que essa pessoa é, num futuro ele se tornará melhor. Porque é a lei inevitável que todos nós estamos destinados a nos tornarmos puros. Mesmo o ser humano pior que você possa lembrar, ele tem esse destino, o mesmo que é o nosso. E nós precisamos reconhecer essa condição divina que todos nós temos, sermos filhos de Deus. E vivermos sempre pensando assim, oferecendo o nosso melhor para tudo e para todos. E nós passaremos a perceber que a vida tem um grande sentido. Que a nossa existência é maravilhosa, que a existência nesse mundo é algo abençoado, mesmo com as experiências de dores, de lutas, de impedimentos. Nós temos que bem dizer estar neste mundo. É uma grande oportunidade que nós temos de evolução espiritual. Que Jesus abençoe a todos, ilumine a mente de cada um, inspire a todos buscarem esse caminho de realização. Muito obrigado.